Viu? Ser diferente faz o mundo mais interessante. Quando eu abro a porta pela manhã, gosto de cheirar e gosto de falar com o sol. Algumas pessoas me olham esquisito, mas eu não me importo, porque é bem divertido. E talvez você também goste de fazer alguma coisa meio diferente dos seus amigos. Bom, não liga para o que eles vão pensar. Se isso faz você feliz, é o que importa. Diferentes você e eu, isso dá pra ver. E mesmo assim diferentes, conseguimos nos entender. As diferenças entre a gente não importam para mim, se não importam pra você. É. Tá bom, a gente tem nossas diferenças aqui na Casa Azul. A gente nem sempre tem a mesma opinião. É, com um lêmure, dois ursos, duas lontras e um ratinho azul, às vezes a gente não sabe se ri ou se chora. E algum dia você pode descobrir que se você continuar com seu próprio ritmo, o jeito de você ser diferente pode fazer a diferença. Isso torna o mundo um lugar melhor e aí a gente canta. Diferentes você e eu, isso dá pra ver. E mesmo assim diferentes, conseguimos nos entender. As diferenças entre a gente não importam para mim, se não importam pra você. E eu te amo mesmo sendo diferente assim de mim, se não importa pra você.